para enfrentar. Sinto em mim a força aumentar nesta nova aventura. Tudo ou nada, o que virá, e ao meu lado quem lutará. A batalha vai ser dura. Sempre resistir, tentar não cair, lado a lado novas forças conquistar. Neste multiverso, o meu universo é o mais forte, vou poder voar. O universo a defender, neste torneio do poder, eu vou lutar, talvez quebrar, mas sei que não vou desistir. O meu futuro conquistarei, vai ser mais fácil do que eu pensei. Basta querer, eu vou vencer, e o impossível conseguir. Porque isto é Dragon Ball Super, e até o Xenon vou surpreender. O torneio do poder vai determinar o destino de 8 universos. Um a um, cada universo com os seus guerreiros e respectivos deuses reúnem-se no mundo vazio onde terá lugar o torneio. A arena de combate foi feita com pedra de Kachima, a liga de metal mais dura de todo o universo 7. Não precisam de se preocupar de todo. Ela é mesmo muito resistente. Estou a perceber. Gostavam de testar a arena antes do torneio? Xenon está um pouco aborrecido à espera que o torneio comece e acho que está a precisar de um pouco de diversão. Comecem! Muito bem, acho que já é o suficiente. E foi assim que se juntaram 80 guerreiros da arena que vai servir de palco para o torneio. Será que o Son Goku e a restante equipa do Universo 7 irão conseguir sobreviver? Está prestes a começar um torneio sem precedentes pela sobrevivência do Universo. E agora, umas palavras de agradecimento do grande Xenon. Por favor, aguardem em silêncio. Olá a todos! Obrigado por terem vindo! Nós estávamos ansiosos por vos ver! E eu também! Queremos ver um torneio entusiasmante! Sobrevivência! O torneio do poder começa finalmente! Ouçam com muita atenção. Eu vou voltar a explicar as regras que devem saber para o torneio do poder. O tempo limite é de 100 taques. Este pilar no centro vai descer à medida que o tempo passa. E quando alcançar o sol, o torneio termina. 100 taques? É o equivalente a 48 minutos terrestres. Tão pouco tempo, Satã! A utilização de armas é expressamente proibida. Além disso, também é proibido matar. Os adversários têm de ser atirados para fora da arena. Mesmo os guerreiros que já não conseguirem lutar estarão a salvo até serem atirados para fora da arena. Bom, parece que vamos ter de ser criativos na forma de lutar. Técnicas como voar para evitar sair da arena estão proibidas. Contudo, os guerreiros portadores de asas podem voar. Mesmo que estejam a correr perigo de morte, não podem usar técnicas de recuperação. Estas são as regras do torneio. Ora, muito bem. Eu já estou preparado. Muito bem, ouçam todos. Hã? Como sugerido pelo Shin, o Universo 7 tem de trabalhar em equipa. Mantenham uma posição de segurança em círculo e lutem contra os adversários em grupos de dois ou mais para manterem a defesa. Que plano mais idiota! Quanto a mim, vou ficar a pensar nisso. Desculpem lá que diga, mas estes tipos não querem seguir estratégia nenhuma. Kale! Porquê que estás tão assustada? Estás a dar uma péssima imagem do Universo 6. Mas eles são todos tão assustadores. E tu estás com medo deles? Tu só tens de te soltar e ficar furiosa. Vai ser canja. Hã? Ah, pois estão todos com um ar sedento de sangue. Esta tensão no ar é magnífica. Adoro, adoro. Eu trato das meninas guerreiras. Olha lá, ó tartaruga genial. Tu tens a certeza absoluta disso? Ah, mas é claro que sim. Vocês acham que o Universo 7 vai conseguir vencer? Temos de confiar neles. Exatamente! Quem diria que o destino dos deuses estaria nas mãos de uma equipa de guerreiros? Para de dizer essas coisas! Nós não vamos ser erradicados! Ah, isso é que vamos ver! Nós estamos a contar convosco! Viram o trabalho de equipa! Força aí, equipa do Universo 7! Eu ouvi! Logo tu a falares de trabalho de equipa, Mills. Mas que grande palerma! E é melhor eu ignorar isto. Ai, olha, ela ficou calada. Estamos espantadas. Pois não ficas. Eu não sei lidar com aquela criatura. Vamos dar o nosso melhor 18. Podes contar comigo. Grand and Ho, acho melhor começarmos. Pode ser? Depressa! Depressa! Depressa! Ouçam com muita atenção, guerreiros dos 8 universos. Por favor, preparem-se para combate. Que o torneio do poder comece! Mas eles têm cá uma força. Ah, ali está ele. Ah. Pai! Ei, Topo! Luta contra mim! Pai! Trabalho de equipa! Trabalho de equipa! Não, não! Jetta, não! Eu também me quero divertir. Mas, e o nosso plano? Esquece lá isso, Ngoan. Já estava à espera que eles não obedecessem. Pois a estratégia não serviu para nada. Já se esperava. Que idiotas desobedientes. Ele se atreve a atacar a Ribriana antes de ela se transformar. Não é possível o que está a acontecer. Isto é um jogo sujo, mas aquela manobra foi espetacular! Modo sobrevivência! É a derradeira tática da sobrevivência! O Bosco diz atira todos os guerreiros para fora da arena. Acaba com eles, sim? Tenho quase a certeza que o Universo 3 vai sair vencedor deste torneio. Percebeste? Alite, que grande golpe! Bom trabalho, Basil! Nadirama! A nossa técnica de sobrevivência perfeita! Os vossos esquemas vão acabar por vos destruir, Universo 3, sabiam? Esta estratégia falhou! Esta estratégia falhou! Ao que parece, o plano do Universo 3 acabou num grande falhanço. Maldito roveiro, já vais ver! Não te armes em convencida só porque sabes voar! Muita vez, este é o nosso Basil pontapé bala! Já estou a perceber. Se formos atirados para fora da arena, somos enviados para as bancadas. Lilibeu, da equipa do Universo 10, foi eliminada. Está na hora do tablet divino. Finge! Vamos selecionar. Deixa ver, Lilibeu. Pronto. Já está. Já está. Deixa-me fazer o próximo. Sim, está bem. Mesmo uma desgraça. Pois podes crer que és. Mas afinal, para que é que servem essas asas? Eu peço desculpa. Aconteceu tudo tão depressa que eu esqueci-me de que conseguia voar. Eu não posso acreditar que a primeira expulsão foi do nosso Universo 10. Fizeste-me passar uma grande vergonha. Agora nós temos apenas 9 guerreiros na arena. Não vale a pena chorar mais sobre o leite derramado. Tens de pensar que ainda temos 9 guerreiros. Lilibeu, vais ter de torcer por eles. Sim! Vamos, Universo 10! O segundo a saltar fora vai ser tu! Vamos lá, Basil, atira-o daí para fora! Oi, Universo 7! Ai de vocês se saírem para fora da arena! Universo 6! Estão à espera de que para atacarem o Universo 7! Continuem assim a divertir-nos, amiguinhos do Universo 7. Guerreiro do espaço, desta vez não me vais escapar. Não te desconcentres, Shogun. Tu pensaste nesta estratégia, por isso mostra orgulho nela. Eles estão completamente encurralados. Não te preocupes. Protegerem-se uns aos outros e lutar em grupo, tal como foi combinado. Mordedura do sol! ataque! Pois é, eles são fortes o suficiente para estarem no torneio do poder. Sun Gohan, concentra-te. Sim, sim. Basil, atrás de ti! Agora vais apanhar! Nosso Kai! E para acabar em beleza, aqui vai! E o segundo adversário vai saltar fora! Nosso Kai! Muito bem, tens cá um equilíbrio. Mas é claro que tem. Ele é conhecido como o mágico da circunferência, um lutador Yokoduna de Doyotoro. Foi um prazer. Doyotoro! É um tipo de arte marcial do universo 10. O Yokoduna é o lutador mais poderoso deste universo. Uau! Que fixe! Espetacular! Luz da Justiça! Topo! Son Goku? Aquele deve ser o tal de Jiren. Olha aquele tipo! Olha, olha, olha! Temos de ficar de olho nele! Sim, pois temos! O torneio do poder é tão divertido! Olha aí! O Jiren ainda não se mexeu. Claro que não se mexeu! Não te preocupes! É o estilo do Jiren! Son Goku! Ai, santa paciência! Ele voltou a baixar a guarda! Agora sim vais sentir o terror do nosso grande lutador! Ana, não me digam que o tipo que propôs este torneio vai ser um dos primeiros a ser eliminado. Son Goku, estás a brincar ou quê? De que é que tu estás à espera para usares a tua energia e te livrares desse tipo? Eu gosto muito da tua força! Gosto muito! Vou levar o menino! O que é que estás a fazer? Tu também vais cair! Não vais mal! Vamos cair nós os dois juntinhos! Ele está a tentar levar o Son Goku para fora da arena! Não é uma má ideia para derrotar um inimigo forte! Aqui vamos nós para o céu! Vamos, pois! Tu podes ir sozinho! Caiu! O Son Goku! Bolas! Esta foi por pouco! Ei, Son Goku, seu idiota! Se podias derrotá-lo como Super Guerreiro Azul, porquê que não o fizeste mais cedo? Eu peço desculpa, Bills, mas eu estou a tentar poupar a minha energia. Tudo bem, mas não te vai valer de nada se fores derrotado, Son Gokuzinho! O meu plano acabou por falhar. Imbecil! O teu plano custou um elemento, idiota! Nick do Universo 4 foi eliminado. Clica! Clica! Então... Nick! O Nick já foi! Mas quem será o próximo? Quem será? Quem será? Tantos adversários que me querem defrontar de uma só vez. Agora sim, isto está a ficar interessante. Muito interessante mesmo. Finalmente começou o torneio do poder, que vai decidir que universos serão destruídos. Qual será o próximo universo a perder um dos seus elementos? E que universo vai conseguir manter o último elemento em cima da arena? O torneio do poder ainda agora começou. Faltam 47 minutos para terminar o combate. Torneio do poder é um caos completo. Eu estou rodeado de inimigos. Os adversários do Universo 9 resolveram atacar-me todos ao mesmo tempo e não me querem dar tréguas. Mas eu e o Vegeta vamos dar uma lição ao Universo 9. Muito bem, vamos a isso, Vegeta. No próximo episódio de Dragon Ball Super, oh, a incerteza, o desespero de um universo. Não percam o próximo episódio, porque nós também não.